Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura. Descobre a touca à garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura, Leonor, pela verdura, vai formosa e não segura. Thank you.

Eita.